A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 7º programa A Escola e o Meio. É boa, é nova, queres mais? Não need for bodyguard. E vamos ficar, como é hábito, ao longo do programa, com a boa música sugerida pelo João Oliveira. Os Dead Combo anunciaram dois espetáculos especiais da digressão Odeon Hotel. O primeiro terá lugar no Coliseu de Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019, e o segundo no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a 2 de Março. O grupo português será acompanhado por Mark Lanegan, cantor e compositor norte-americano, que Mark Lanegan já atuou em agosto deste ano com os Dead Combo, num concerto integrado na edição deste ano do Festival Vodafone Paredes de Cor. O registro de áudio do mesmo será, de resto, lançado numa reedição do Odeon Hotel no início do próximo ano. Olá, sou o Pedro do Dead Combo e estou aqui na Rádio Boa Nova. E para começar, uma notícia, infelizmente não é uma boa notícia de âmbito internacional, não é assim, Catarina? Sim, infelizmente é uma má notícia. Tinha 7 anos e o seu rosto tornou-se o símbolo da fome no Iémen. Morreu Amal Hussein. O rosto da menina de 7 anos, numa imagem duríssima que se tornou o símbolo da fome que afeta nada menos que 1.8 milhões de crianças no Iémen, foi dada a conhecer recentemente pelo jornal The New York Times. O mesmo jornal que anunciou a sua morte. Amal estava num campo de refugiado, a 6 km do hospital, e não resistiu às consequências do severo estado de subnutrição. Ao telefone com o Nid, a chorar, a mãe disse ter o coração destroçado e recordou Amal como uma menina sempre a sorrir, mas confessou também a sua preocupação pelos outros filhos. A publicação da foto gerou uma onda de comoção e solidariedade entre os leitores, contou o jornal, que diz terem sido feitas ofertas de donativos para a família e recebidas inúmeras cartas demonstrando interesse pelo evoluir da situação de Amal. Mas era grave, muito grave, o estado clínico da menina que os jornalistas encontraram ao fazer uma reportagem no Iémen, quando visitaram um centro de saúde em Aslam, a cerca de 150 km da capital do país, Sana. A mãe recuperava de uma infecção de dengue e Amal, por amarga ironia, a palavra árabe para esperança, acabou por deixar o hospital ainda doente, no final da semana. Infelizmente, disseram os médicos, a cama fazia falta, por terem muito mais casos como o dela. Amal voltou para o campo de refugiados, a sua casa desde que há 3 anos a família foi obrigada a deixar Sada. Um lugar nas montanhas, por causa dos ataques aéreos constantes. E aí as associações humanitárias tentaram ajudar, nomeadamente fornecendo açúcar e arroz. Não foi suficiente. Quando o seu estado de saúde piorou, a família foi aconselhada a levá-lo ao Hospital dos Médicos Sem Fronteiras mais próximo, mas não o fez, por não ter dinheiro. A mala acabou por não resistir. O conflito no Iémen provocou a pior crise humanitária do mundo. Segundo a ONU, com sucessivos alertas a serem lançados pelo risco de a fome atingir pelo menos metade da população. 14 milhões de pessoas estão já em condições de pré-fome, anunciou recentemente o subsecretário-geral para os assuntos humanitários da Organização das Nações Unidas. A guerra opõe as forças do governo, apoiadas pela coligação internacional dirigida pela Arábia Saudita, aos rebeldes hutis que se apoderaram em 2014 e 2015 de vastas regiões do país, incluindo a capital, Sana. O emissário da ONU para o Iémen disse pretender lançar as discussões de paz dentro de um mês, após apelos de Washington para que se negocie o fim do conflito, que já terá matado mais de 10 mil pessoas. Uma das consequências da guerra é a fome generalizada destes pobres refugiados e desta menina, que foi notícia porque o jornal deu a notícia com grande impacto da sua morte. Infelizmente, ela é uma dos muitos milhares de crianças e de pessoas que, devido à situação da guerra, a fome extrema, neste caso um caso de subnutrição grave, a levou à morte, porque desencadeia, obviamente, depois diversas doenças. Infelizmente, é a realidade do nosso mundo e esta é a realidade, é muito a realidade do Médio Oriente. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com jovens atentos, com uma Bárbara sempre atenta e apostos. Desta vez, ao que parece, tem que ver com o discurso, mais uma vez, do nosso também muito atento Sr. Presidente da República, porque, ao que parece, ele alertou os jovens para algo importante. Não é assim, Bárbara? É verdade, o nosso Presidente sempre atento e sempre com bons conselhos. Desta vez, deu o conselho de a população usar a Revolução Digital para a paz. Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem forte na cerimónia de encerramento da 3ª edição da Web Summit em Portugal. Depende de vós usar a Revolução Digital para o diálogo, para a paz. Esse é o desafio. É difícil, duro, porque esta onda que está a atravessar o globo vai durar e é o oposto da Revolução Digital. O oposto do significado da Revolução Digital, disse em alusão às fases mais extremistas que alguns países estão a atravessar. O digital é sobre a liberdade, abrir economias, abrir sociedades. E estamos a ver em todo o mundo o oposto. Vemos xenofobia, intolerância, estamos a ver fronteiras a fecharem-se. É por isso que temos de lutar pelos valores e princípios da liberdade, multilateralismo, paz, por algo pelo qual vale a pena viver. Tem de levar esta mensagem pelo mundo, não ficar com esta mensagem apenas para vós. Vocês são os pioneiros, sublinhou o Presidente da República. Não se esqueçam do resto da sociedade e ajudem a criar um mundo melhor, pediu. Vim de um encontro com refugiados e imigrantes. Não devem esquecer o rosto da sociedade. O digital é muito importante. A educação digital é um ponto importante. Deve lembrar-se dos outros. Não apenas nas gerações mais jovens, não devemos criar declives baseados na idade. Antes de expressar a sua mensagem de inclusão, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou os desafios que tinham ficado por resolver na edição do ano passado. O principal era manter a Web Summit em Portugal, uma missão que foi bem sucedida. Agora que a Web Summit vai ficar em Lisboa durante 10 anos, Marcelo diz que é preciso fazer melhor e diferente para que o evento possa transformar-se mais numa plataforma digital de Portugal, da Europa e do mundo. Precisamos de criar uma plataforma digital em Lisboa, não apenas um evento de 4 dias. Muito bem, de facto sempre assertivo e atento o nosso Presidente. Ele esteve nesta cerimónia de encerramento e não perdeu a oportunidade para chamar mais uma vez a atenção para a onda de extremismo e de populismo que está a graçar por grande parte do globo e chamou a atenção, particularmente dos jovens, que devem ter em conta que o digital pode ser utilizado para o caminho da paz. Parece-te bem? Sim, parece-me bastante bem, até porque escolheu realmente um momento mais assertivo e mais conveniente para afirmar e para alertar para estas questões. Não apenas o momento pelo qual a Europa está a passar e por esta fase, como o mesmo referiu, mas também o facto de o ter dito na Web Summit, que é uma das maiores convenções de tecnologia do mundo, se não mesmo a maior, e é de veras importante o facto de estar em Portugal e vir a estar por mais de 10 anos, porque nós temos visto quem não foi lá tem visto boas notícias o qual mexeu com o mundo e essencialmente com a economia portuguesa estes 4 dias ou 3 dias ou o que foi, que uma convenção digital, porque realmente o digital é aquilo que rege o mundo atualmente, visto que todos nós, toda a sociedade está inserida nas plataformas digitais e usa para os mais diversos motivos e para as mais diversas finalidades, e portanto o facto de ter alertado para estas questões que também estão no prato do dia numa cerimónia onde estão milhares de jovens, que essencialmente estavam jovens, que são os jovens empreendedores que usam a tecnologia para novas ideias de negócios, e onde estavam também milhares de pessoas que se calhar não tão jovens, mas têm grandes negócios e que revolucionam o mundo ou mais não seja os países onde estão inseridos. Realmente foi muito importante o facto de se falar nesta Web Summit acerca destes diálogos, acerca destes problemas, porque muitas vezes não associamos a tecnologia a estes problemas tão fortes e tão políticos e tão controversos, digamos assim, mas realmente é importante perceber que as redes sociais e mesmo a própria internet e o mundo digital pode levar a que muitas ideias sejam espalhadas, tanto boas como más. E realmente, tanto se pode fazer paz através da internet, como se pode fazer guerra e guerras muito fortes. Sem dúvida. E de facto, tu mais uma vez casaste aqui os jovens atentos com a política. É verdade. Porque o nosso presidente, obviamente, está a fazer política e está a fazer política com muita qualidade. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com Nós e os Animais e a Inês Brás. PAM quer reduzir o IVA da alimentação de animais de companhia. Após o debate na Generalidade do Orçamento de Estado para 2019, o PAN, Pessoas, Animais e Natureza, entregou 75 propostas de alteração ao documento apresentado pelo Ministro das Finanças. Entre essas iniciativas, conta-se a redução do IVA da alimentação de animais de companhia, que está atualmente cifrado em 23%. A proposta do PAN é de que o imposto seja reduzido para a taxa intermédia, 13%, e não apenas por uma questão de poupança para todos os que têm animais de companhia. De acordo com o partido que é representado no Parlamento por André Silva, a vizinha Espanha aplica uma taxa de 10% a este tipo de produto, o que acaba por ter um elevado impacto na nossa economia, afetando a competitividade das empresas nacionais. O facto de, no país vizinho, a alimentação para animais de companhia ser muito mais barata faz com que os portugueses que vivem na fronteira optem por comprar este tipo de alimento fora de Portugal, o que leva a uma perda de receita fiscal, devido à não cobrança pelo Estado do IVA. Por outro lado, o PAN sublinha que o facto do IVA estar fixado nos 23% prejudica muitas associações zoófilas, grupos informais de defesa dos animais e muitos agregados familiares que se batem para poderem alimentar os animais de companhia que têm a seu cargo. Recorde-se que já decorreu a discussão do orçamento na Generalidade e agora decorre a discussão na Especialidade. Concordas, Inês, que deve haver uma redução do IVA na alimentação, nos produtos alimentares para os animais? Eu concordo, porque, por exemplo, uma pessoa que tenha 2, 3 cães vai ser um grande peso e até poderá ser o peso da pessoa optar por, imagine, encontrar um gato abandonado na rua. Adotar esse gato, porque, ok, pode alimentá-lo, tem possibilidades económicas para isso. E também acho que como diz o artigo, associações zoófilas. Associações zoófilas vão se sentir muito, porque já são associações que não vivem de muito. E vai ser uma boa ajuda, parecendo que não, 13%, que é a diferença que vai haver no IVA, ainda lhes vai dar para mais uns bons sacos de ração. A taxa atual é de 23%. Exatamente. E o PAN propõe para 13%. 10, eu se estivesse lá, proporia menos, proporia até a taxa mínima, que é 6%. Porque reparem, em Espanha, estes produtos são taxados com 10%. 10%. Daí que, como diz o deputado, os produtos, as pessoas que moram ali perto da fronteira, é como no caso do gás e de outros produtos, vão comprá-los a Espanha, não os compram em Portugal, obviamente. Olha, tu estavas a dizer o exemplo de uma pessoa que tenha 2 ou 3 cães. Eu que tenho 5 cães e alimento 20 gatos, que obviamente não são meus, mas que chegaram por lá devido ao abandono, que nós já aqui tantas vezes falámos, repara quanto é que eu gasto semanalmente para os animais. De facto, se houvesse uma redução da taxa do IVA, estes produtos são caros, basta vocês, mesmo que não tenham animais, de quando vão ao supermercado, repararem que estes produtos alimentares para animais estão caros, porque de facto quem tem muitos animais não são só os restos que nós deixamos em casa que chegam. Obviamente é preciso comprar, e eu compro semanalmente muita comida para os animais, e quem diz sou eu e tantas outras pessoas. Aliviar na taxa do IVA seria uma boa ajuda. Inês, portanto, isto vem na senda daquilo que nós tanto defendemos. Senhor ouvinte, não maltrate nem a panosso de uma estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Rádio Boa Nova. Pois parece que continuamos com más notícias, porque do ambiente também não vêm boas notícias. Reparem nisto, caríssimos meninos, parece que em Portugal andamos a selecionar mal os lixos, parece que andamos a contribuir muito para a poluição, quer do nosso país, quer do planeta. Não é assim, Francisca? Sim, nada resulta. Portugueses fazem mais lixo e reciclam menos. Os investimentos nacionais para aumentar a reciclagem não estão a ter os resultados que deveriam. A conclusão é da Agência Portuguesa do Ambiente, no seu relatório anual sobre resíduos urbanos, que diz que as metas definidas dificilmente serão atingidas. Os portugueses estão há 4 anos seguidos a produzir mais lixo, mais 2% em 2017. Mas o maior problema é que, invertendo uma tendência com vários anos, diminuíram os resíduos recicláveis recuperados, menos cerca de 50 mil toneladas, numa descida de 9%. O relatório fala mesmo numa significativa diminuição destes números, fruto da queda na seleção do lixo pelos portugueses, mas também pela seleção mecânica nos centros de tratamento. Em declarações à TSF, a Associação Ambientalista Zero confirma as falhas no sistema de reciclagem. Portugal está, de facto, muito longe das metas de reciclagem para 2020 e longíssimo das metas para 2025. Há aqui toda uma mudança de paradigma que tem de ser feita. O Ministério do Ambiente continua a apostar nos ecopontos, que é um sistema que tem muitas limitações, e a substituição por recolha porta a porta está a demorar décadas. Já devia ter sido feita. Em resumo, o relatório, agora fechado, diz que os esforços feitos para aumentar a recolha seletiva de lixo para reciclar não têm tido os devidos reflexos nos comportamentos da população. Se Portugal quiser cumprir as metas para 2020, urge avaliar possíveis alternativas para levar os portugueses a separarem mais os resíduos. Uma das propostas da APA é que as pessoas participem ativamente na seleção do lixo e que se continuam a desenvolver os sistemas que incentivam financeiramente quem faça essa separação, penalizando quem não a faça. Pois, isto são gestos tão simples como aqueles que nós devemos ter na nossa casa de separar os lixos. Os meninos lembram-se, que acho que ainda nem os meninos cá andavam, portanto, terá sido uma geração anterior, que houve uma aposta até nas escolas, proposta pelo Ministério da Educação, que tinha que se apostar nos 3 R's, não sei se lembram, que era reduzir, reciclar, reutilizar. Bem, nós esperávamos que estas novas gerações, de facto, já estivessem perfeitamente educadas para separar os lixos, para colocar nos ecopontos, para não contribuir para aquele lixo imenso que está a ir todos os dias para os aterros sanitários. Porque nós sabemos que isto não é limitado. A certa altura nós estamos a destruir todo o planeta. Já falaste aqui várias vezes da grande quantidade de plásticos que estão a chegar aos oceanos. Em 2050 haverá mais plásticos nos oceanos do que peixes, por exemplo. Nós estamos a dar cabo do planeta, já dissemos aqui muitas vezes. Portanto, há gestos simples que todos nós e os senhores ouvintes, podemos fazer em casa. Há que apostar, de facto, na reciclagem. Há que apelar também aos municípios para reforçarem os ecopontos, porque se as populações tiverem ecopontos próximos, obviamente isso será um incentivo para a separação dos lixos. E é fundamental, porque ao que parece nós não estamos a caminhar no bom sentido. Estão a ver, segundo estes dados, muito recentes, pelo contrário, está a piorar. Portanto, os portugueses estão, ao contrário dos povos mais desenvolvidos, aliás, a tua notícia refere aí a questão da recolha porta a porta. Eu há muitos anos, já se calhar há uns 15 anos, estive em França, onde percebi que as pessoas têm nas suas casas a seleção dos lixos e cumprem-na à risca, porque têm multas pesadas se não a cumprirem. Por exemplo, há dias específicos em que os municípios lá vêm recolher o plástico, há dias para o papel e há dias para o lixo indiferenciado. E as pessoas têm que cumprir aquilo, há horas determinadas e dias determinados. E as pessoas cumprem, porque as coimas são elevadíssimas. E, portanto, em Portugal isto tem que ser aplicado. Tem que haver uma vontade política, provavelmente será através do PAN, quem sabe, que aqui temos falado tantas vezes, que também protege a natureza, não protege só os animais. Os Verdes, temos um partido ecologista, Os Verdes, que sozinho não tem feito também grande coisa, pertence àquela coligação política que vocês conhecem, que é a CDU, mas de facto isto tem que haver uma consciencialização da população, mas tem que haver regras também ditadas pelo Estado, porque quando as pessoas não aprendem a bem, quando as pessoas não vão lá só pela educação, tem que ser também pela questão da punição. E aqui, e de facto, se há países europeus e os países mais desenvolvidos fazem isto já há décadas, porque é que nós não saímos da cepa tarta? Porque é que nós continuamos a poluir? Aliás, reparei há pouco tempo que chegou a diretiva às escolas que a partir de agora não se vende água, nem se vendem outros produtos em garrafas de plástico, porque os plásticos foram banidos. Aliás, tu deste aqui a notícia que foi uma decisão do Conselho de Ministros, daqui há umas semanas atrás. Todos os organismos públicos vão deixar de ter plástico, porque o objetivo é esse. Portanto, o Estado tem que dar o exemplo, e será no bom sentido, e nós temos que perceber que se calhar então na escola vamos ter que consumir água de outra forma, que não comprando uma garrafa, que vocês imaginem a quantidade de garrafas que todos os dias que se compram nas escolas, ou se compram nos supermercados, ou nos outros sítios. Uma simples garrafa, nós sabemos quanto tempo leva o plástico a desaparecer na natureza. Portanto, todos temos de ter consciência ecológica, Francisca, não é assim, Francisca? Sim. Lembramos sempre que, de facto, tem que haver este papel de reduzir, reciclar, reutilizar. E ter consciência ecológica é muito importante. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Rui Veloso, Amor Eletro, Miguel Araújo, Dama, da Black Mamba e os Azeitonas são alguns dos nomes inscritos no cartaz do Conselho Solidário Crianças Somos Todos Nós, levado pelo Instituto de Apoio à Criança, IAC, à Altice Arena, em Lisboa, no dia 20, terça-feira, a partir das 21h30. O espetáculo decorre no contexto do 35º aniversário do IAC e assinala também o Dia Internacional dos Direitos da Criança, sob direção musical de João Só, que também atuará, e o evento será apresentado por Catarina Furtado e contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Do cartaz fazem ainda parte André Sardé, Bruno Ávila, Bruno Correia, Carlos Alberto Muniz, Frederico BC, Mafalda Borges, Manuel Guerra e Matai. As receitas reverterão a favor do IAC contribuído para ajudar crianças desfavorecidas. Os bilhetes custam entre 10 e 40 euros. Até sonhei que os meus sonhos batiam certo com os teus sonhos. Até pensei que o mundo para lá do nosso muro fosse só deserto, um imenso nada. Até sonhei, até pensei que os teus planos um dia dessem com os meus planos. Até pensei que o espaço para lá dos nossos laços fosse o eterno nada, só que do nada, amor, eu vi. Hoje eu vi o mundo para lá de ti. Sonhei com o mundo para lá de nós. Vós tivesse a voz. os teus dias. Contava até que o tempo, para lá do nosso tempo, fosse o eterno. Nunca, nunca pensei, nunca pensei. Hoje eu vi o mundo para lá de ti. Sonhei com o mundo para lá de nós. Vós, tivesse o vós que desembaraçasse os nós. Hoje eu vi o mundo vós, tivesse o vós que desembaraçasse os nós. Ficamos agora com o Daniel e com as notícias de desporto. Daniel, boas notícias, más notícias? Razoáveis. Recentemente tivemos um pequeno torneio de bócia no Seixal, que ficou marcado pela perda de dois atletas no último dia, e como sinal de respeito, todas as equipas fizeram um pequeno círculo e bateram palmas como sinal de fair play pelas restantes famílias dos atletas e pelos próprios atletas. Boas notícias também. A Santa Casa da Misericórdia participou. Tu participaste. E correu bem. Sim. E agora, brevemente, vai haver uma prova para o campeonato. No próximo dia 17 e 18... realizar-se-á um torneio em Fátima, a contar para o Campeonato Nacional. Os distritos mais e cidades mais medalhados foram o Porto, a Ilha da Madeira, Lisboa e Coimbra. Tivemos a surpresa do nosso distrito ficar bem representado no pódio pela APCC e também o Futebol Clube do Porto, que representou o distrito do Porto. Do Porto, o Sport Clube Santa Cruzense da Madeira, a APCAS e o Agrupamento de Escolas de Benavente e do Nuno Álvares foram as equipas que ficaram nos melhores lugares. Nos melhores lugares. No Skill Bócia correu bem, de 7 alvos acertei 5. Agora, passando ao futebol, temos o caso de ex-presidente Bruno Carvalho, que foi detido por ato de terrorismo e outros crimes. E outros crimes. Foi presente ao juiz e provavelmente vai aguardar julgamento, ainda não sabemos com que medida de coação. E continuando no Sporting, Marcel Kaiser já assinou o contrato. Por 2 anos e meio, ouvi? Exatamente. É o novo treinador. Muito bem. Sim, senhor, esperemos que reme bem lá pelos lados de Alvalade, que bem precisam, não é assim? Eu ouvi uma entrevista recentemente que ele estava com boas expectativas em relação à equipa e eu espero que seja, eu não sou sportingista, mas espero que o Sporting consiga um bom lugar, um campeonato. Um bom lugar no Para campeonato. Já está no segundo lugar, verdade? Verdade. Muito bem. A finalizar, queres relembrar que vai haver brevemente a gala? Sim. Na Santa Casa? No próximo dia 25 de novembro. Mais uma vez convidamos os ouvintes a estarem presentes. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de visita. Parece que desta vez uma visita multifacetada aqui para o centro e também para a capital, com a Catarina Lopes. Vem uma caminhada para descobrir as luzes de Natal de Lisboa. Já se acenderam as luzes de Natal de Lisboa e já há eventos a contar com isso. A Lynx Travel, por exemplo, está a preparar uma caminhada, a Lisboa Iluminada, para descobrir todas as luzes da cidade. Acontece a 8 de dezembro, um sábado. O percurso começa na Praça do Rocio, junto da estátua, às 20h30. Meia hora depois, os participantes seguem caminho pela estação ferroviária, passando pelos restauradores Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal, Rua do Ouro, Terreiro do Passo e Rua da Prata. A caminhada acaba na Praça da Figueira pelas 23h30. Durante estas 3 horas e meia e 7 km, não vão faltar curiosidades e explicações históricas. Segundo a organização, também haverá tempo para tirar fotografias junto das iluminações de Natal. O Mercado de Natal do Campo Pequeno já tem data de regresso. Entre 29 de novembro e 3 de dezembro, o Campo Pequeno, em Lisboa, vai receber um dos maiores mercados de Natal da cidade. Entre luzes, árvores enfeitadas, pais natais e muita música, também não vão faltar doces da época. No total, são 4 dias para visitar mais de 100 expositores, a maioria com produtos 100% nacionais, que incluem também roupa, joalharia, livros, brinquedos e artigos de decoração. O Mercado de Natal do Campo Pequeno vai funcionar de quinta-feira a domingo, das 11h30 às 21h30. Os preços dos bilhetes ainda não foram divulgados, no entanto, se seguirem a mesma linha do ano passado, custam 2€ dedutíveis nas compras. Já cheira a Natal, se for até Lisboa, não perca estes dois eventos pré-natalícios. No dia 16 de dezembro vai realizar-se o Desafio Picos do Açor. O Desafio Picos do Açor é uma prova que tem como ponto de partida e chegada a Vila de Arganil, e que passa em algumas aldeias da Serra do Açor através de trilhos milenares utilizados pelos nossos antepassados para a sua movimentação histórica do dia-a-dia entre populações serranas. Os percursos desta primeira edição prometem surpreender todos os atletas, passando em alguns dos picos mais históricos desta serra, que faz parte da Cordilheira Central, da qual também fazem parte as Serras da Estrela e a Serra da Lazã, oferecendo assim paisagens deslumbrantes sobre estas três serras. Há várias provas, a de 32 km, 18 e 10 km. Para mais informações, pode ir a www.desafiosdoacor.pt. Muito bem. Portanto, tem aqui uma proposta para a capital, já a cheirar a Natal, e tem aqui uma proposta para caminhadas e corridas nos picos do Açor. Duas boas propostas. 100.2 Oliveira do Hospital. Evocamos agora a memória de um grande oliveirense, um poeta, com a Daniela Lopes. Já valeu a pena uma pessoa ter nascido. Por isso é que me valeu a pena. Porque realmente a minha mãe, quantas vezes dizia, coitadita, tu vieste para tratar dos velhotes. Porque a minha mãe já nem contava ter filhos. Quando eu nasci, sim, já estava tudo criado. Mais ou menos, as minhas irmãs. E eu realmente vi. A minha vida tem sido uma vida realmente de tratar dos outros. Manuel Cid Teles, poeta de triste fado, nasceu 8 de março de 1911, em Tábua, e faleceu em Oliveira do Hospital no dia 25 de abril de 2009, com 98 anos, quando já era uma figura bastante conhecida no concelho que adotou como seu, por volta de meados do século passado. Residiu durante anos no Porto, onde publicou os seguintes livros de versos: As Minhas Quadras, 1932, Sombras, 1934, e Chuva de Estrelas, 1947. Tem colaborado em jornais e revistas literárias. As quadras e os sonetos do autor, que já tinham sido publicados, foram reunidos em 2006 numa coletânea intitulada Tendo Embora um Triste Fado, que contou ainda com as quadras soltas, inéditas. Já a título póstumo foi publicada a obra São Restos, 2011, que, importa realçá-lo, contém o notável prefácio de Francisco Correia das Neves. Manuel Cid Teles foi poeta, pianista, ensaiador de grupos de teatro do Conselho de Oliveira do Hospital e de vários ranchos folclóricos. Professor de canto coral no antigo Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Ator, com inegável voz de tenor e autor de peças de teatro. Declamador, por exemplo, no programa de rádio Poesia, Música e Sonho, da antiga emissora nacional, ou na rúbrica Querida Manhã, da Rádio Boa Nova. Pintor, especialmente de aguarelas. Colaborador de vários jornais e revistas, como sejam Voz do Lamego, Comércio de Leixões ou A Comarca de Arganil. Cronologicamente, uma notícia que tivemos a oportunidade de encontrar sobre o autor no jornal A Comarca de Arganil, que foi publicado no dia 15 de novembro de 1983 e tem como título Importante doação de documentos históricos e culturais a uma fundação de Oliveira do Hospital. Já no corpo do texto refere-se que Manuel Cid Teles, há muitos anos radicado em Oliveira do Hospital e descendente das mais ilustres famílias da região, acaba de fazer uma valiosa doação à Fundação Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral Metelo. Essa doação, à qual é atribuído o maior valor documental, histórico e cultural, especialmente para esta região, consta de uma grande parte da documentação reunida pelos antepassados, que relatam e são testemunhos de episódios e acontecimentos que se localizam no concelho e concelhos limítrofes. Essa documentação vem desde o século XVIII e poderá no futuro servir de base para os investigadores da história da região. Destaca-se igualmente uma coleção de fotografias do último quartel do século XIX e, principalmente, dos inícios do século passado. O importante espólio, legado pelo poeta, constitui uma matéria-prima determinante para a realização de um estudo de cariz histórico-biográfico, que, segundo pensamos, será valioso para compreender o autor à luz da sua extensa época, marcada, de resto, por profundas transformações políticas, como sejam a Primeira República, 1910-1926, o período da ditadura militar, 1926-1932, o Estado Novo, 1933-1974 e o pós-25 de Abril. Cada a memória de Manuel Cid Teles, um poeta da nossa terra. É, a vida quer-se preocupar, quer-se viver. Agora, depois, tem medo de comer isto, tem medo de aquilo, tem medo de aquilo, com franqueza. Não. Eu agora compreendo muito a morte, porque a morte é a necessidade humana que nós temos de repouso, descansar. Boa Nova, um mundo de emoções. Michael Bublé está de regresso a Portugal. O cantor canadiano virá apresentar o seu novo álbum Love, que foi editado no dia 16 de novembro. O concerto será marcado para o dia 30 de setembro de 2019 e terá lugar na Altice Arena, em Lisboa, sala que Michael Bublé conhece bem. Foi ali que atuou nas suas duas últimas visitas a Portugal, em 2010 e 2014. Os bilhetes para este espetáculo estão à venda desde sábado, 17 de novembro. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again, when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again, when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Just because I'm on my knees and swearing I will change, and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Doesn't. doesn't mean I love you anymore. Ficamos agora com política e desta vez a política internacional e as comemorações do final da Primeira Guerra e do armistício, não é assim, Bárbara? É verdade, mais de 70 chefes de Estado e do Governo estiveram reunidos no passado domingo, dia 4, em Paris para celebrar o centenário do armistício da Grande Guerra. No discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, lembrou que a 11 de novembro de 1918, pelas 11 horas, há 100 anos, houve um cessar-fogo e os sinos tocaram. Foi o armistício. Foi o fim de 4 longos e terríveis anos de combate assassino. Num discurso que durou 16 minutos, o presidente francês não lembrou humilhações dos vencidos, mas foi um discurso no qual insistiu na construção da paz duradoura no futuro. Macron disse saber que os demónios do passado podem regressar, prontos a cumprir as melhores obras de caos e mortes. As novas ideologias manipulam as religiões e defendem um obscurantismo contagioso. A história ameaça, por vezes, de retomar o curso trágico e de comprometer as nossas heranças de paz que julgávamos definitivas. Uma mensagem claramente dirigida aos líderes internacionais presentes. Adicionemos esperança em vez de combater medos. Lançou Macron os dirigentes e aproveitou o momento para exortar o combate para a paz, a violência e as dominações. Marcelo Rebelo de Sousa, Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, Justin Trudeau, Mohamed VI, mais de 70 chefes de Estado e de Governo de todos os continentes estiveram reunidos em Paris para celebrar o centenário do armistício da Grande Guerra. A cerimónia contou com imprevisibilidades da organização, nomeadamente quando dois militantes FEMEN forçaram a passagem dos Campos Elíseos na altura em que o carro de Trump percorria a avenida. Por razões de segurança, Vladimir Putin e Donald Trump chegaram diretamente aos Campos Elíseos pelos próprios meios. No momento em que o veículo americano descia a avenida, estas duas militantes conseguiram desviar o dispositivo de segurança e interromper a frente aos carros, nomeadamente ao carro blindado no qual se encontrava Donald Trump. As duas mulheres, de peito despido, queriam passar uma mensagem dirigida ao presidente norte-americano. Hipocrisia, mas rapidamente foram interpeladas pelas forças da ordem. O presidente francês quis passar uma mensagem política e destacar o multilateralismo, nesta altura em que muitos países voltam as costas à França e na primeira fila estão os Estados Unidos da América, primeira potência mundial. Gostei muito deste discurso do Sr. Macron, porque foi muito assertivo e porque salientou os aspectos que são realmente importantes, mesmo na cara daqueles que são contra. Por exemplo, referiu às alterações climáticas, que são negadas por alguns, nomeadamente pelo Presidente dos Estados Unidos, que agora tem aquele incêndio na Califórnia brutal, não é? Que já matou quase 50 pessoas e que já destruiu cidades e 7 mil e tal casas, portanto é uma brutalidade, é uma consequência, ele parece que está a pagar aquilo que está a dizer. Portanto, estas alterações climáticas são evidentes. Depois falou dos populismos, falou de que é preciso construir a paz. E realmente nada melhor do que num acontecimento de cariz mundial, com tanta importância e com tanto eco na comunicação social como este, foi muito importante que o Sr. Macron, que é um jovem, comparativamente com a maior parte dos estadistas que ali estavam, teve a coragem de ter um discurso assim tão assertivo. Gostaste também do discurso, Bárbara? Claro que sim, realmente, isto, já que estamos a falar muito acerca disto, que na minha perspectiva é triste, porque já há bastantes programas e todas as notícias acabam por se focar exatamente no mesmo, para combater os extremismos e para realmente irmos em busca de mais um período de paz na história, mas sempre com a democracia em mente. E pronto, acho que foi um discurso realmente muito importante e isso também mais um no momento adequado, visto as figuras que estavam presentes. E com muita visibilidade bom, internacional. E é bom quando vamos a ter estes líderes europeus na Europa, nomeadamente o Macron, que quando foram as eleições quase ninguém, mesmo ele tendo ganho, muita gente não acreditava no potencial deste jovem, porque é realmente um jovem, e portanto é importante ele ter esta visibilidade e estas palavras tão bem ditas e tão contundentes, transversais também a todos os países. Também me pareceu, aliás, há bocado referiste também que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, tem referido em muitas intervenções que tem feito esta questão do populismo e do extremismo que está em voga e que devemos prezar a democracia e a paz, e este, o Sr. Macron, vem no mesmo sentido. Claro que é a responsabilidade destes estadistas, que são verdadeiros estadistas, chamarem a atenção para estes aspectos, que é importante num tempo em que tanta população está mal informada e é pouco preparada politicamente, se deixa atrair por estes populismos com tanta facilidade. Concordo plenamente. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a sugestão de leitura da Liliana Silva. Caros ouvintes e leitores, desta vez a obra escolhida intitula-se O Conde de Monte Cristo e é da autoria de Alexandre Dumas. O livro conta a história de Edmond Dantes, um jovem capitão da marinha mercante que uma infame conjura lança nas masmorras do castelo de If e a quem a descoberta de um tesouro permitirá alcançar a riqueza e fazer justiça. É uma narrativa sobre o poder e o dinheiro que nos leva de Marselha à Ilha de Monte Cristo, depois a Roma e a Paris, iniciada no ano de 1830 e daí em diante, onde reinam os banqueiros e homens de negócios. É também a história de uma vingança implacável, nascida das ruínas de um amor destruído, a vida de uma personagem generosa e irresistível que conquista a atenção do público há mais de século e meio. Não perca este livro. Sem dúvida, este é um clássico da literatura, podemos dizer da literatura mundial, é uma referência literária e por isso quem ainda não leu convém ler. Aliás, a partir deste livro já foram feitas séries, já muito antigas, já foram feitos filmes e é de facto uma história muito empolgante. Vale muito a pena fazer esta leitura. Fica para as férias de Natal, se não puderem antes. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ei! E agora vamos para a sugestão de cinema com o Eduardo Adro. O filme desta semana é Assim Nasce Uma Estrela. Foi realizado por Bradley Cooper, é de género de drama e tem a duração de 136 minutos. Nesta nova versão da trágica história de amor, Ali, Lady Gaga, que sobrevive à custa de um ordenado miserável como empregada de mesa, nunca abandonou o sonho de se tornar uma estrela. Um dia conhece Jackson Maine, Bradley Cooper, um cantor consagrado com tendências autodestrutivas que reconhece o seu talento musical e resolve ajudá-la. Os dois apaixonam-se e vivem uma grande história de amor. Mas, ao mesmo tempo que ela começa a atingir o estrelato e a emocionar multidões, Maine torna-se uma vítima da implacável máquina que tem o poder de criar e destruir vedetas. Dominado pelo vício do álcool e drogas, Jason inicia uma verdadeira descida aos infernos, deixando marcas profundas no seu relacionamento com Ali. A título de curiosidade, estava inicialmente previsto que este filme fosse realizado por Clint Eastwood e protagonizado por Beyoncé. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra. Muito bem, boa sugestão para o fim de semana. Boa nova, irresistível. Do you have a second to talk about the environment? Do you have a second to eat my farts? E por último, a sugestão de séries de Gonçalo Branco. A série de hoje chama-se The Good Place, é uma série de televisão americana criada por Michael Scum e exibida pela NBC desde 19 de setembro de 2016. Em Portugal existem a primeira e segunda temporada que estrearam em simultâneo na Netflix no dia 21 de setembro, com novos episódios semanalmente. Entretanto, a terceira temporada começou a sair dia 27 de setembro deste ano, também na Netflix. A história fala-nos de Eleanor Shellstop, que acorda e descobre que morreu e entrou na vida após a morte. Quando ela é informada que está num lugar bom, por causa das suas boas ações, existe um problema. É que ela não fez boas ações, então ela devia não estar num lugar bom, mas sim num lugar mau. A verdade é que enganaram-se e trocaram-na com uma semelhante dela. Esta é uma série para toda a família que o ouvinte não pode perder. Estou a ver que sim, que é uma boa sugestão. So who is right? Every religion guessed about 5%, except for Doug Forsett. One night he got high on mushrooms and got like 92% correct. Rádio Boa Nova. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Celebram-se este ano os 25 anos da Escola de Lagares da Beira e da Cordinha, que integram o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Na Escola de Lagares, a data comemorativa ocorreu no passado dia 9 de novembro e na Cordinha no dia 10. Do cartaz fizeram parte debates, exposições, música, tertúlias e muito convívio. São 25 anos de histórias, de momentos, de amizades, de pessoas, de alegrias e algumas tristezas também. Mas são sobretudo 25 anos de paixão pela educação. Estas escolas desempenharam e desempenham um papel fundamental na vida das comunidades onde se inserem e são um marco para todos os que passaram por lá. Por este passado, que se pretende promissor do futuro, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital agradece a toda a comunidade escolar, aos convidados, aos ex-alunos, a participação nas comemorações destas bodas de prata destes dois estabelecimentos escolares. Está patente durante este mês de novembro na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital a exposição intitulada Retratos de Guerra sobre a Primeira Guerra Mundial, organizada por esta biblioteca em colaboração com a área disciplinar de História do nosso agrupamento. Dela fazem parte um conjunto significativo de imagens, textos e documentários sobre a Grande Guerra. A 11 de novembro de 1918 era assinado o armistício que punha fim à Grande Guerra das Nações e a Primeira Guerra Industrial e de Massas, de consequências devastadoras. 10 milhões de soldados mortos, 20 milhões de feridos e mutilados, milhares de civis mortos durante o conflito, vítimas da fome, da epidemia ou da violência. A Grande Guerra mudou o mundo. Dos tratados de paz surgiram uma nova geografia política e uma nova ordem internacional. Outra consequência foi a brutalização das sociedades, na expressão de George Mosse, a exposição à violência cotidiana, ao sofrimento extremo e à banalização da morte. Esta exposição pretende evocar o armistício da Grande Guerra, ajudar a refletir sobre o passado para compreender o presente e homenagear os que nela tombaram, entre os quais estavam alguns jovens oliveirenses incorporados no Corpo Expedicionário Português. Esta exposição vai ser visitada por várias turmas do nosso agrupamento, mas está aberta a toda a comunidade que preza a evocação e o conhecimento da história. O Departamento de Educação Pré-Escolar prestou-nos as seguintes notícias. Encontro com a escritora Isabel Fernandes Pinto. No dia 6 de novembro, as crianças dos Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital usufruíram da oportunidade de contactarem com a escritora Isabel Fernandes Pinto, ouvindo o conto de uma das suas histórias, A Ovelha que Fazia Mu. Este evento decorreu em três momentos, de acordo com a distribuição das crianças pelas bibliotecas do Centro Escolar de Nogueira do Cravo, da Escola Básica número 2 de Oliveira do Hospital e da Escola Básica da Cordinha. As crianças ouviram com entusiasmo a história de uma ovelha que tinha um balido diferente das outras ovelhas do seu rebanho, com a qual a escritora pretenderá mostrar que cada um pode ser diferente, mantendo a sua importância na comunidade e assegurando a sua individualidade. Também no mês de outubro passado reiniciou-se o projeto de ciências experimentais denominado Ciências sobre Rodas, o qual é desenvolvido em parceria com a BLC3. Dentre os vários objetivos deste projeto, as crianças dos Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital usufruem da possibilidade de realizarem atividades experimentais que lhes permitem interagir com equipamentos e materiais diferentes dos que existem em cada jardim de infância. Nesta primeira sessão, as crianças puderam contactar com um microscópio e observarem uma aranha, algodão e uma microalga. A sessão começou com uma história intitulada Ana, a Pequena Curiosa, que alertava para a existência de micróbios bons e micróbios maus e para a necessidade de alguns cuidados de higiene pessoal. Este mês, a experiência que se vai realizar estará relacionada com a reflexão, refração e distorção de imagem, para a qual se irá recorrer à utilização de espelhos côncavos e convexos. A escola e o meio. Estamos assim com estas boas notícias a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes e Catarina Lopes, Eduardo Adro e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.